B Squad, Victor Duarte de Rato Produções, Freedom Show, a ganja, o homem criou hoje. Compromisso que me instiga, essa cor é o que precisa, julgas por vista. A pele que brilha, os olhos dos que conquistam seus sonhos. Se ultrapassam barreiras, caminhos longos. Violo que canta um encanto de cada canto. Supera a pranta, quem somos, de onde viemos e vamos construir planos. Te leva a conquista ou causa dano. Reflexão no centro urbano, paz entre negro e branco. Segura o pranto, reza e pede pro santo. A fé do ser humano ganha os enganos e tombos sobre o que falamos. Demônios e anjos, arianos e bandos. Quantos estão nos campos, quantos jogadores nos cantos. Quantos pretos quer ser branco, quantos brancos quer ser dono. Quantos desfrutam, esbanjam, quantos valores levantam. Seu próprio eu, iluminação de um deus. Entre vidas, partidas, banidas, conquistas pros meus, pros seus. Fantasiada, graça, cor que ultrapassa. De Salvador a Cuba, para Portugal, África. Usados coloridos, fortalece o que marca. Desaba o cara até do homem, cara. Vê se prepara, encara, encara. Discusión racial, divergencia cultural, pero la música se siente en cualquier clase social. Sí. Sistema global, proceso desnatural, pues la cultura es controlada por quien tiene el capital. Explico. Negro, blanco, indio, chino, sociedad mezclada, pero algunas tradiciones son más desvalorizadas. En el mundo que vivimos el dinero direcciona, por lo menos hasta ahora. Nuestra cultura sufre discriminación, restricción. Pero cuando los blancos apoyan tiene más aceptación. ¿Por qué? Eso no es racismo, es la realidad. Hasta ellos mismos saben que esa es la verdad. No defiendo preconceptos ni discrimino a nadie. No importa el color de la piel, importa el mensaje. El arte no tiene color, es universal. Está al alcance del analfabeto y del intelectual. Una de estas culturas es negra, que pasó por muchas injusticias, pero no se entrega, no se rinde. Y a pesar de los pesares sigue, y el camino de la libertad persigue. Sin resentimiento, viva la igualdad. La variedad, la habilidad, afroqueto y queche bis. Cuando la música africana, todos ritmos abrange. Que mi gente el ritmo lleva aquí en la sangre. Eu espanto aos quatro cantos, mostra seu encanto, evocando magia e luz. Aos bons conduz e o mal não seduz, que não se reduz à pigmentação. Mostre em ação, força e superação, libertação sem discriminação, guia pela razão, longe da ilusão. Irmão, sem limitação, saber é poder, querer é viver, ter o seu lazer não dá pra entender. Crescer, reduz o ser, busca o poder, crer, ter no que dê. Declaração de raça, fácil a farsa, alimentou desgraça, levou de graça. O tempo passa, não muda nada, promove a caça, mata, o diferente mata, passa, massa. Irrelevante cor, se existe dor, sabe o que passou, não desanimou, tudo te restou, bastou esperança e calma. Saiba o que aguarda e saiba o que não vale nada na área. Respeito é conduta, abusa da humildade, consciência pura, natura, te joga no fundo da viatura. Censura, madura, natura, bala e estrutura. Aí a Cuba, Cabo Verde, Brasil, África, todo mundo unido pela igualdade. Se liberta, não apego. Você quer botar barreira, mostrando que o que vale é o que tem dentro, é o pensamento, é a atitude. A cor é relevante que o teu germe vai comer. Vira tudo osso, osso do branco. Qual a cor do espírito, ladrão? Qual a cor? Qual cor de sua energia, qual cor? Qual cor de sua atitude, sua responsabilidade? Qual cor? O que é a cor? Existem várias cores, várias cores. Por que preto, branco? Por que índio? Por que amarelo? Por que japonês? A raça é humana.